Aí, meu. Aí, meu. Tem cigarro aí? Ô, gente boa. Ô, gente boa. Tem cigarro aí? Tem cigarro aí? Véi, aí, véi. Tem cigarro aí? Terezinha! Tem cigarro aí? Fala, mestre! Cigarro? Tia! Tem cigarro aí? Fala, diretor! Tem cigarro aí? Bom dia! Tem cigarro aí? Ei, moço, você gosta de poesia? Não? Tem cigarro aí? Você, ouvinte, é a nossa meta. Pensando em você que procuramos fazer o melhor. Domingo é dia de esporte. O domingo é nosso. Tem cigarro aí? Oh, pai. Tem cigarro aí? Se você amanheceu sem disposição, dor de cabeça e mal-estar, tem cigarro aí? Aguarde só um momento, nós já vamos lhe atender. Antes, anote o número do protocolo. Tem cigarro aí? Ah, que pena, eu não posso falar com você agora. Mas não fique chateada, assim que eu puder, eu ligo de volta pra você. É só deixar nome e telefone. Tem cigarro aí? Oi. Então Jesus olhou Lázaro e ordenou: ressuscita-te. E Lázaro, dentro da sepultura, abriu os olhos devagarzinho, pensou em Barbacena e falou: Tem cigarro aí? Tem cigarro aí, porra! Tem cigarro aí?